agora um lugar pra eu poder repensar a minha vida que está numa fase tão escura. Um espaço que dê legal pra pôr meu material organizado e digital, forma que eu não me confunda. E quero sim trabalhar em um justo lugar onde eu possa ganhar uma grana legal, pra poder viver bem e sonhar um além onde eu tenha também um lugar especial. Sabedoria, me dê a mão. Deus, que a ousadia seja meu refrão. Me ensina a ser guia, a ser líder meu, a quebrar as correntes nas quais meu mundo se prendeu. Onde eu possa ganhar uma grana legal, pra poder viver bem e sonhar um além onde eu tenha também um lugar especial. Sabedoria, me dê a mão. Diz que a ousadia seja nosso refrão. A seguia, a ser líder meu, a quebrar as correntes nas quais meu mundo se prendeu. Sabedoria, me dê a mão.